hora de nós perguntarmos: e você quer namorar comigo? Mandem as cartas para o SBT. Que são vocês? Um bando de comunistas? Esses marginais! Então, estes são os dois poderes quânticos fantásticos da mente humana: criar a realidade e escolher aquilo que vai criar. Bem-vindos ao Reino Quântico. Marginais! Quânticos! Boa noite, razão da minha libido. Eu sou o menino Labas, o eterno romântico, que chega cantando Kiss from a Rose, camisa cetinha aberta e à disposição pra amar do mestre Vando. Oi, bebê, eu sou o Kiwi. Sabe o que cairia bem agora? Só calcinha, brincadeira, risos, risos. Vamos se ver? Olá, cadê você, meu amigo? Eu te quero pra Jesus. Aqui é meio ruim de falar, né? Me chama no zap. E quem sabe você me manda uma foto de agora ou uma foto desse seu pezinho. Aqui é o professor Gustota. Espero que você não seja fake, porque eu gozei duas vezes com o que a gente não viveu. E estamos vivendo a diarreia do amor líquido. O amor tá muito Black Mirror, meu. Tinder, Happn, Adote um Cara, Grindr. Seriam os aplicativos de pegação a nova seleção natural? Ou será que o contatinho é o fim da sociedade tradicional? Os marginais quânticos também amam. E por isso, vão tratar hoje do beijo na boca, de namorar pelado, do monoamor e do poliamor. Decepção, fossa, crise dos 30 na telinha do smartphone. Vamos começar perguntando se um lance é um lance, um pente ou é um romance. Como é que é o approach de vocês? É neymaresco? Indiretas do Zap Zap? Dick Talks? Como diz o Kiwi? Assim, no meu caso só não é neymaresco porque eu tenho um pouquinho mais de conteúdo que ele, né? Mas assim, quando estourou aí essa polêmica dele, eu parei pra pensar em algumas conversas que eu já tive e a conclusão que eu cheguei foi: caralho, como eu sou ridículo. Mas a gente sobrevive, né? Porque acho que faz parte do rolê ser ridículo. Outro dia eu tava conversando com a Vitória, minha namorada, e eu falei pra ela: nossa, como é que tu gostou daquele chaveco? Ela: pô, achei mó legal. Eu falei: meu, foi uma bosta. E eu acho que já tá meio que no contexto, né? Você fala uma merda e a pessoa pensa: nossa, que merda, mas é uma merda legal, né? Então, sei lá, vou abraçar a ideia. A moda contemporânea, né? De tá triste e de pau duro, né? Mas o... tá tristão e de pau duro. Mas Malvivã, Way of Life. Exatamente, Malvivã novamente aparecendo aí. Mas na minha época, assim, há uns 10 anos atrás, sendo capitão transudo e tal, tipo aquele negócio, tipo, é uma sensação de derrota, né? Tipo, você tá, sei lá, tipo, tentando chegar nas minas e tal, até adolescente, depois jovem adulto. E aprendendo a isso, né? Tipo, a conversar com uma garota, tipo, tentar, sei lá. Você não conhece a pessoa, você não sabe exatamente qual piada você pode falar, porque você não sabe exatamente como é que ela é, qual é o tipo de humor dela, tá ligado? Ou você chega muito a mais, assim, fazendo várias piadas, falando várias atrocidades e tal. Pode dar certo, mas pode ser um tiro no pé. É, se ela aguentou isso, vai aguentar o resto, né? Exatamente, você pode chegar no nível 100 ali, né, de intensidade. Ou então você faz um approach mais smooth, né? Com o tempo eu fui aprendendo a ficar mais suave, assim, pra chegar na manha, né? Troca uma ideia, manda um meme, manda uma figurinha, calma, né? É, teve uma vez que o meu approach foi perguntar qual era o Pokémon inicial preferido. E a menina falou: tá achando que eu sou palhaça? Aí eu falei: não tem. Pô, que sacanagem. Provavelmente ela escolheu o Bulbasauro, né? Por isso que ela ficou puta. Bom, eu acho que eu tive uma fase na minha primeira adolescência que eu era namoradinho, né? Na segunda também, e no começo da vida de jovem adulto também. Você teve uma segunda, uma terceira, uma quarta, várias fases namoradinhas. Exatamente, todas as vezes que eu terminei, eu acabei arrumando uma namoradinha muito rápido, então demorou pra chegar o período vida louca, né? O famoso transarino. Demorou pra aparecer. Moleque transante. Mas é complicado, assim, tipo, porque eu acho que eu nunca dei o primeiro passo, é sempre as meninas que chegam e conversam comigo, fazem as coisas acontecer. É lógico que nesse tempo todo de relacionamento e advento das redes sociais, a gente consegue manter um network, né? Você tem ali sempre aquele contato, que você sabe que um dia, de tanto que você manda meme, de tanto que você troca likes, que um dia aquilo ali pode desenrolar em um affair, mas geralmente são as meninas que chegam, cara, não sei. Não sei nem como é que eu consegui sobreviver a essa fase transarino. Eu tava pensando aí, o momento que a gente tá gravando aqui, estourou aí a polêmica do menino Ney, né? E uma coisa que eu tava pensando aqui durante a madrugada, quando ele postou o vídeo, eu tava vendo aqui a conversa dele com a garota e tal, e eu falei, caramba, foi uma coisa de identificação, né? É gente como a gente, né? Ele chegando na garota, mandando um oi... Tá fazendo tipo... agora. Pô, cara, esse, aquele... Eu falei, mano, o Neymar tá tendo que passar por isso, né? Imagina eu. Foi aquele, eu tô precisando de você, eu tô pensando muito em você. Cara, é muito eu na minha fase pós-namoro longo, começando a usar Tinder da vida e tal. Pra, tipo, sair duas, três vezes, assim, com a jovem millennial, mandava umas dessas. Tô precisando de você. Sabe, falando, que vergonha. Eu até tava pensando no... Exatamente como que é, assim, né? Você ser adolescente e aí, tipo, você ficar extremamente entusiasmado com as coisas, né? Tipo, conhecer alguém, né? E aí, tipo, você conhece alguém, aí você tem um crush ali, uma crushzinha. E aí você vai... Você fica entusiasmado, né? Mas vocês ainda mantêm esse nível de entusiasmo? Quando vocês conhecem alguém, como é que é hoje em dia? Ah, como a geração atual, assim, né? Como pessoas na cidade atualmente só pensam em encher a cara e morrer, quando aparecia alguma coisa no Tinder, eu ficava tipo, isso aqui não vai dar em nada. Aí quando dava alguma coisa, eu ficava feliz, mas não ficava alimentando muita esperança, não. Expectativas baixas, né? Nossa, baixíssimas. A expectativa era acordar vivo no dia seguinte, né? É difícil me empolgar hoje em dia. Às vezes, você fica com alguém numa balada e tal, e aí no dia seguinte rola um feedback, né? Mesmo quando rola um feedback, já é uma surpresa, cara. Mas manter essa empolgação realmente é um trabalho que o Tinder não consegue me ajudar, não. Inclusive, eu acho que toda a empolgação que eu tinha, eu gastei na adolescência, porque na vida adulta não tinha nada. Eu, quando era adolescente, tinha amores platônicos, fazia todo, playlist com Evanescências, por que não? Emanuele na Band... imaginava, sabe? Ah, uma cama cheia de rosas, assim, pétalas de rosa pela primeira vez. Não aconteceu, nada dessas porra aconteceu. E tem uma coisa, assim, que foi me desgastando emocionalmente quando eu usei o Tinder. Foi o que uma amiga minha do Nordeste, que eu não sei se é uma coisa dela ou se é uma expressão de algum lugar de lá, né? Ela falou, essa menina tá sendo muito gatinha com você. Aí eu peguei pro meu léxico, atitude gatinha. É uma pessoa que geralmente num aplicativo ou nas redes sociais faz igual menino Ney e a mulher do menino Ney, aquela atiçando você, muita promessa nas entrelinhas ali de que vai acontecer muita coisa, de que vai acontecer um rolê. Tá comentando em todas as fotos. Comentando todas as fotos, curtindo todas as fotos. É quando chega pro encontro, acontece alguma coisa bizarra e inexplicável. Ou a menina chega com uma outra amiga e fala, não, a gente vai noutra coisa. Vamos noutro rolê, nós não vamos, não é um encontro. Ou então você chega um outro cara, chega um terceiro cara, você descobre que todos pensando que também estavam nesse rolê. Se não era um encontro, então não, só chamei meus amigos pra gente curtir. Porra. E um fica olhando pra cara do outro, assim, de... Nossa, eu ia ficar cara de cu. Nossa, eu passei por isso, cara. É um rolê que, assim, é muito, muito característico da galera mal-vivã e tal. E cara faz isso também. No, assim, eu acho que a diferença da atitude gatinha pra você ser trouxa, assim, ser otário, é que pelo menos o otário consuma a relação, né? A pessoa gatinha nem isso, só uma atiçar por tédio, tá, né? Não, é aquele bagulho, cola com meus amigos aqui e vamos ver, né? O que acontece, tipo, vou te colocar num rolê com um monte de gente que você não conhece e vou esperar você ficar super à vontade. Assim. Pô, isso não dá certo? Cara, pra mim não, assim, eu graças a Deus eu não fui vítima disso. Já recebi convites furados, tipo, cola pra cá e tal. E eu falei, não, pô, vamos no privado, né? Só direct message aí. E porque, cara, dividida de bola é muito triste, né, mano? Você chega lá pra comparecer e tal, aí você tem uma dividida contra o maluco. Eu já tive uma dividida rápida, eu falei, opa, não vou dividir bola, não. E aí saí fora. Tirou o pé, né? É, falei, não, você é louco, deixa pra lá. Eu acabei de lembrar do rolê de quando eu era um jovem adulto, que eu fui fazer uma surpresa pra uma garota saindo do... Ai, não lembro de aula de que era. Era alguma atividade física, mas não lembro o que era. Aí quando eu cheguei lá, tinha um outro cara. Aí na hora que a mina saiu, ela parou e olhou pros dois, assim, tipo... Aí foi embora de carro com ele. E não comigo. Porra. Tava de carro, né? Mas foi bem... Ganhou carona. Mas assim, o Tinder, ele me proporcionou, me abriu essa janela pra esse tipo de rolê barato, malvivan, que me desgasto emocionalmente, viu? Se eu tivesse 22, eu falava, porra, normal, sucesso total, vou num showzinho de noite, ou vou virar madrugada, qualquer outra coisa. Bora tomar aquele litrão, né? Uhum. Eu acho válido, tipo, que nem eu falei, mas o rolê, eu já tentava achar gente mais velha, assim, tipo, ou da minha idade, ou um pouco mais pra frente, porque, sei lá, mano, tipo, eu já tinha um certo medo disso, do tipo, de ser obrigado a interagir com jovens, né? E aí eu já tava me sentindo velho também ali com meus 27, 28, morando na cidade grande. Falei, cara, não, pelo amor de Deus. Se não é o Felipe Neto não, pra não. Ter um target de pré-adolescente. É, tipo, eu falei, não, tipo, isso aí pra mim era fora de cogitação. Mas aí, o que eu fui mesmo foi no X1, né? Aquele encontro direto, um a um. E aí, tipo, nessas paradas deu muito certo, assim. Tiveram seus momentos também, né? Seus momentos esquisitos. Ou esdrúxulos, né? E aí, tipo, cara... Eu lembro de uma vez, assim, na cidade grande ali... estamos lá em São Paulo, aí conheço uma garota, assim... A gente marca de se encontrar, dá aquele rolê paulista, né? Tipo, vai pra Augusta, né, meu? Chamei ela pra Augusta. E aí, tipo, vamos tentar achar um bar, cara. Todos os bar lotados, assim. Eu falei, puta, que ideia de idiota que eu tive. Os bar, tipo, mano, transbordando de gente. E tava chovendo até, né? Mas aí a gente encontrou um lugar lá interessante pra comer alguma coisa, pá, tomar uma cerveja, conversar. E aí tava dando tudo legal, assim, tá dando tudo certo, né? Tipo, foi bacana o encontro. E aí no dia seguinte a gente marcou de se encontrar de novo, né? Tipo, foi num sábado e no dia seguinte a gente se encontrou. Aí a gente se encontrou lá no Minhocão pra dar um rolê. Cara, quando a mina chegou, assim, ela tava, tipo... Eu sabia que ela tinha algumas tatuagens no corpo, né? Mas aí quando ela chegou, ela tava com um look, assim, de vestidinho que dá pra ver todas as tatuagens dela, né? Daí, quando eu olhei no braço esquerdo dela, tinha um coringa, assim, gigante, tatuado. Que tipo, isso, cara... matador de PM. Exatamente, cara. Caralho, era a cabeça do coringa, assim, gigante. Parecia aqueles colantes de capacete de motoboy, sabe? Aham, vida louca. Tipo isso. Eu olhei, eu não acreditei, porque, tipo, não tinha nada a ver com a personalidade dela, tá ligado? Tipo, ela não tinha essa vibe vida louca do funk, tá ligado? Uhum. E aí eu fiquei, tipo, sabe, foi um choque, assim, né? E aí aos poucos eu fui meio que tentando decifrar ela através das tatuagens, né? Tipo, olhando as outras tatuagens e tal. E eram todas muito feias, cara. Tipo, parecia que ela tinha... Coitada. Parecia que ela tinha dormido na cadeira do tatuador, assim. E aí acordou... E acordou com umas coisas bem estranhas. Tipo, ela tinha no pain, no gain tatuado. Pô, e aí eu falei... maneira, vai. Não, foi maneira. Mas assim, eu falei pra ela, eu tô vendo aí o no pain, no gain, você já foi boladona, já puxou um ferro? Ela, não, nunca gostei de academia. Daí eu, tipo... Como assim, mano? Como assim? Às vezes aí, é tipo, masoquista, sei lá. A Del falou assim, pô, mas qual que foi essa vibe? Por que que tu tatuou, então? Daí, perguntas chatas, né, de tatuagem, né? Ô, mas por que que você fez essa tatuagem? Mas, tipo, aí ela lançou um, eu gosto da frase. Tipo, eu falei, bom, conselhos de macho aí, né, tipo, deve curtir essa página do Jason, essas páginas do The Rock aí. E aí, não sei, cara, assim, foi ficando cada vez mais estranho. Depois dessa tatuagem e tal, tudo, foi umas declarações que ela falou que ela tava 6 meses tomando banho, sem, num chuveiro sem resistência. E, tipo, São Paulo, 12 graus de manhã, tá ligado? Eu falei, pô, você tá tomando banho gelado, tipo, todo dia? Mas por quê? Ela, a resistência queimou e eu não quis trocar, assim, tipo, não quis chamar ninguém pra trocar. E tá de boa, eu acho que tem ajudado bastante a minha vida, assim, a tomar banho zero. Faz bem pra circulação, né? Meu Deus. Eu comecei a ficar assustado. Eu comecei a ficar assustado, assim, ela começou a contar umas outras paradas. Esse foi o meu rolê, mas tipo, what the fuck? Você já fez aquele negócio que é uma prática muito, muito ruim, que eu já fiz, eu já levei. Eu fico até triste de ter feito. Aí você vai fazendo que o pessoal fala de ghosting, né? Opa. Ou aquele fade out. Clássico. Então, tem gente que não aceita isso, né? Eu já tive pessoas que ficaram profundamente revoltadas com ghosting e foram me intimar. Do tipo, porra, né? Tipo, você tá achando que eu sou palhaça? Eu, tipo, não, mano, palhaça, palhaça por quê? Tem um momento que o ghosting pode ser prejudicial, porque você deixa a pessoa sem entender muita coisa. Mas se é um relacionamento que tá começando, né, cara, por que não? Tipo, você quer só se poupar e poupar a pessoa e ter um término mais suave, né? Um afastamento natural. Eu acho que é diferente de ser pau no cu e tá 6 meses com a pessoa e sumir do nada, né? E comprar cigarros. Não, aí não foi esse o caso, mas assim, não foi, tipo, não tava num relacionamento grande, realmente. Dar um ghost numa pessoa de um relacionamento de 6 meses, pelo amor de Deus. Não, mas tem uma subcategoria do ghosting chamada orbiting, que é tipo, a pessoa some da vida da outra, só que você fica lá curtindo foto, comentando nas coisas da pessoa cuja vida você sumiu, tá ligado? Você fica só orbitando a vida dela. Muito obrigado, que eu não sabia desse nome, vou até usar. Olha esse só. Orbiting, você só orbita, só que é isso aqui, assim, amigo Fojo, não faça isso, é ruim. É uma vibe bem bad. Não, é como eu falei, tipo assim, eu fui intimado do lance do ghosting, porque a menina falou, pô, custava você ter falado que não tava curtindo. Mas se vai acabar, pra que falar que vai acabar? A minha resposta foi, pô, não entendi, tá ligado? Eu só não vou julgar ela, porque talvez seja aquele lance do tirar o band-aid de uma vez, acho que é isso que ela queria. Tipo, mas é muito estranho, uma pessoa que você saiu uma vez só, né? Aí é complicado. Tipo, você ficar extremamente overly attached, né? Tipo, você tá extremamente ligado na pessoa, tipo, com um rolê só. Uhum. Ah, impossível. Isso aí não existe, cara. Você falou mais cedo de encontro do Tinder, eu tive um que foi terrível. Que foi, tipo, sair com a moça. E ela era uma pessoa extremamente egocêntrica, porque ela falou dela mesma a noite inteira. Tipo, de como que ela era foda. Assim, tipo, a menina era estudante de veterinária e ela tava se orgulhando que ela tinha feito uma sutura. Sei lá, velho. Médica veterinária, veja bem. Médica veterinária. Passou a noite inteira falando só dela. Eu falei, caralho, que bagulho chato. Bom, enfim, aí a noite terminou, fomos lá consumar o ato. Como se não bastasse isso, no meio do ato, o gato dela me mordeu. Estava eu. Quem nunca levou uma focinhada gelada no meio das pernas? A primeira regra da trepa é encher a jarrinha d'água e tirar os pets do quarto. Exatamente. O pet se abre a porta, esse que é o problema. Naquele caso, sabia. Mordeu meu pé, foi uma cena bem ridícula. Porra, passei por uma situação vexatória, viu? Queria. Acabou essa aí, Kiwi? Porque eu queria contar essa do pet, é muito vexatório. Não, fica à vontade, acabei já. Não, porque foi mais ou menos isso. Uma garota que eu conheci há muito tempo, que eu tava ali orbitando há alguns anos. A gente deu match tardio no Tinder, né? Ela tinha saído de um relacionamento. Inclusive, ela tava num relacionamento lésbico há muitos anos. Desculpa aí estar expondo alguns detalhes, mas eu acho que é importante pra história. Porque o Tinder, o match não fez muito sentido quando aconteceu. Eu falei, mas ué, a moça não é mais lésbica? Aí descobri que ela era bissexual, né? Ah, justo. É um novo jogo. Exatamente. Aí a gente saiu. Foi, foi para um bar, ela ficou me atiçando, tipo, mandando várias fotos e gifs, não sei o que. A gente foi para um bar, aí a gente tomou uma, duas cervejas, ela falou que estava cansada, que queria ir para casa, não sei o que. Falei, tá bom, eu vou com você, como é que é? Ela, pode ser, vamos para minha casa, pá. E aí, tipo, chegando lá, aconteceu exatamente isso. Tipo, ela falou, os pets não ficam fora do quarto. Eu falei, como assim? Ah, se meu cachorro... Ela tinha dois cachorros e um gato. Se os meus cachorros ficarem fora do quarto, eles vão latir, vão acordar todo mundo. Ah, vou até acender o cigarro aqui. Pra lembrar dessa situação. É horrível. Pausa para o Pueblo. Pueblo, claro. Patrocinando mais uma história de derrota. Sponsored by Pueblo. E o que aconteceu é que com 5 minutos de preliminar, o primeiro cachorro cagou no quarto. Eu falei, porra, mano. É um sinal. De merda quente subindo no ar, né? Nossa! Da onde que tá vindo esse cheiro? Será que sou eu? Será que é a moça? Meu Deus! Ah, putz, é verdade, mano. Desespero, né? De quem que é? Vocês estavam bêbados e tal? Não o suficiente pra cagar sem perceber, né? Mas. Às vezes acontece, né? No... É um... O famoso peido molhado, né? Tem muita disfunção aí do corporal que solta tudo. Remédios. Levando em consideração que tá no meio de uma atividade física, né? Exatamente. Você tá relaxado ali, vai. Vai que acontece. Acontece. E aí foi a primeira pausa, né? Ela levantou, acendeu a luz, pegou o cocô. Aí nisso eu vi uma foto do pai dela numa moto, já fiquei super incomodado. Porra, você trans onde tem uma foto do seu pai te olhando, cara? Que coisa estranha. Complexo de Electra. Você quase ouviu a voz do cara, né? E aí, campeão, tá curtindo? Mas era uma moto maneira ou era uma Honda Biz? Era uma moto Harley. Muito maneira, muito maneira. Era tipo uma Harley, só que eu fiquei incomodado que acho que nos anos 70 a odontologia não era muito avançada no Brasil. Ele tinha os dentes malucos me encarando por baixo do bigode. Aí a gente retomou as atividades e quando apagou a luz, tava tudo correndo muito bem de novo, até que o primeiro cachorro subiu na cama e começou a lamber meu pé. Eu falei, porra, mano... Tá tudo muito errado, né? Tipo, aí você dá aquele chutinho, você puxa o pé de volta, não sei o quê. E quando eu mudei de posição, consegui me livrar do cachorro, um cachorro subiu de novo na cama e, como eu falei mais cedo aí, tipo, deu aquela conferida, né? Pra ver se tava tudo bem comigo. Aí eu só senti aquele focinho gelado, né? Aonde tava ali... Beijo grego canino ali. Muita proteção, mas aconteceu com o focinho, pois é. O cachorro tava averiguando tua dieta, né? Aconteceu, cara. Foi horrível. Oh. Eu lembro até hoje. Eu lembro com mais detalhes é do toque do cachorro. Meneja o alvo. Queria acrescentar um negócio aqui, que é muito fácil a gente falar. Muito fácil a gente falar que a gente teve Tinder date ruim, mas é difícil a gente admitir que a gente foi o Tinder date ruim de alguém. Nossa, houve uma com vez, certeza, vez, nossa. Houve uma vez em que eu havia saído com uma garota, chegamos aos finalmente, e bem no finalzinho, quando ela estava no processo de felação, quando eu cheguei a atingir meu clímax, eu deixei escapar um peido. Porra! Essa historinha... Eu havia contado pro Fojo antes, e a gente até criou um meme interno chamado Peidou no Boquete. Isso é muito mas ruim. Deu prosseguimento ou ficou naquilo? Não, rolou uns risos, mas deu prosseguimento e foi isso. Esse sempre foi meu pesadelo. Rindo de nervoso. Esse sempre foi meu pesadelo. Já tô há 10 anos com esse pesadelo já. 10, 12 anos já. Não, ainda mais que recentemente descobri que sou intolerante à lactose, a peida lança vem fácil. Eu preciso me alimentar muito bem antes de transar. Ah, cara, o problema pra mim nem é o ato em si, mas a noite que você passa junto é... Eu sou um peidonâmbulo pesado. Então, assim... quem já deu gosto em mim tem muita história legal pra contar sobre aí. Porque, porra, Eu acordei aquele cheirão. Não, menina, será que foi ela? Não, fui eu. Caralho. Eu, também que a menina foi deitar na minha barriga. Aí eu acordei peidando. Meu Deus! Que ridículo! E quanto mais eu inventei de ter uma vida fitness e comer proteína, pior vai ficando esse problema. Ah, é. Mas assim, então, eu já tô num relacionamento de mais de um ano. A menina aceita, eu acredito que aceite. Espero que. Eu minto pra mim que ela aceita, mas. Vida que segue. Mas assim, a gente falando de Tinder, né? Como fomos parar lá? Que perfis vocês fizeram pra vocês? Minha experiência traumática que me levou ao Tinder foi eu terminar um relacionamento muito longo. Foi um relacionamento aí que me... eu tive um relacionamento de 4 anos, depois um relacionamento de 2 anos. Aí terminei esses relacionamentos, comecei a sair com a menina do meu curso. Só que a menina, ela virou monja, né? Caralho. Virou monja católica. E assim, tipo, no meio do rolê, assim, no meio do que a gente tava se ficando um com o outro, ouvi muita piada a respeito, evidentemente. Quando eu cheguei em casa, eu quebrei todos os quadros de Jesus Cristo. É assim, e ela era a minha última esperança pra um novo relacionamento, assim. Eu me vi com 28 anos pra 29 solteiro, sem saber o novo approach, sem sair de casa, porque você vai ficando adulto triste. Sem energia pra nada, né? Sem energia pra noite. As baladas que você ia não existem. Os barzinho rock que eu ia na época lá de indie rock, foi tudo pro saco. E o que, que você faz agora, né? É uma nova era. Uhum. Aí, a minha coach foi minha irmã do meio. Ela foi minha coach de como montar um perfil legal de Tinder e tal, com faz texto. Ela foi me mostrando as fotos, assim, né? Você tem que entender o que, que é um homem no Tinder. Ela me mostrou, geralmente é um cara que uma foto é o cara, não tem descrição nenhuma. Uma foto o cara tá de sunga num lugar muito caro. Outra foto o cara tá igual o tiozão que apoia Bolsonaro, sabe? Óculos escuros dirigindo assim, um cara de cu. E a terceira foto, se o cara é militar e tal, ele tá fardado apontando a arma pra foto, assim. Então, assim, não era difícil fazer um perfil legal. Ela talvez tenha falado pra você o que você não deveria fazer, né? Exatamente. Ela fez uma pesquisa com você e fez uma lista de don'ts, né? Don'ts. Não faça. O meu perfil no Tinder passou por uma consultoria. A minha amiga Flávia, minha amiga de longa data, ela fez mais ou menos isso, né? Mostrou, tipo, o que, que você não deve fazer no Tinder. Mostrava lá os malucos ridículos. Ela falou, me dá tuas fotos aí, deixa eu montar teu perfil. Ela montou o perfil e eu usei esse perfil durante anos. Funcionou. Inclusive, grande beijo pra Flávia. Flávia, vou aqui expor mais uma pessoa nesse papo, mas a gente deu match. E como ela era minha amiga, eu falei, ué, acho que é só da amizade, né? E é muito engraçado, cara, porque a gente dá muito match com amigas, né, no Tinder. É uma coisa que, tipo, meio que te desencoraja, né? Até acidentais, assim, que eu... Sabe quando você vai passando, sim, não, sim, não, sim, não. Às vezes tá só no manual, aí você deu um match sem querer numa amiga, foi sem querer, porque você foi passando, você olhou só a fotinho, sabe, só com preguiça de viver ali, só olhando as fotos. Eu já perdi uma amizade por causa disso, inclusive. É, a gente perde a amizade dos brothers, né, porque você dá match com uma amiga, com um ex-rolo de brother seu, e aí já era, né? Não, cara, aí é talaricagem. Aí tem print pra todo mundo, então, mas acontece, né? Uhum, não só talaricagem, como esse Tinder, como esse match acidental, assim. Uhum. Mas... É, nesse caso, eu fui surpreendido, tipo, as coisas aconteceram, tipo, mas eu tava muito desavisado, tipo, é mais um match com uma amiga aqui. E meu perfil no Tinder é uma tristeza, cara, eu sou péssimo pra me descrever, tenho fotos horríveis, e raramente não match dê certo, assim. Às vezes é meio que sem querer. Tipo, uma vez eu dei um match com uma menina lá no... Tava fazendo uma viagem. Eu sou o tipo de cara que só usa o Tinder nas viagens, né? E aí, tipo, fui pro Florianópolis e resolvi fazer meu perfil lá no Tinder com fotos novas. Tinha comprado um celular bacana e tal. E dei um match com uma menina. Conversei, mandei um oi e tal. Fiz mó textão, tipo, tentei chamar atenção. Ela não me respondeu. Fiquei super chateado, né? Mas aí, por sorte, encontrei ela na balada e falei, a gente deu um match no Tinder. Ela falou, é mesmo? Nem vi. Caralho. como ser insignificante no Tinder, né? Oh, mas o aplicativo é bem ruim, viu, cara? Tipo, eu já ouvi várias histórias de tecnologia aí de que o aplicativo trava o celular das pessoas. Exatamente, ou então, tipo... tá ruim de falar por aqui, né? Fala comigo no zap. É, no meu tipo... caso ele é muito ruim, assim, porque eu falo com as pessoas, de repente a mensagem para de chegar nelas, que elas nunca mais respondem. Não, algumas pessoas demoram, algumas pessoas... Pode ser isso aí também. Mas, tipo, tem algumas pessoas que falam... Foi comprar um cigarro Pueblo ali e daqui a pouco volta pra responder. Ah, tem algumas pessoas que falam, pô, eu vi a mensagem um dia depois, desculpa aí, o aplicativo é mó merda aqui. É, não, mas o aplicativo era ruim mesmo. Tem tudo, tem problema de conexão, Ele tem vários problemas. Se algum dia eu dei match com você e falei que era ruim de trocar mensagem lá, era verdade, viu? Não era pegar só o WhatsApp, não. Mentira, era assim. tem essa conversinha também. Pô, mas um negócio que eu acho muito triste é a exploração animal no Tinder, cara. Você tem que ter foto com o seu pet, você tem que ter foto com os leões dopados lá da Argentina. Foto com golfinho, vamos fazer o bingo do Tinder aqui. Foto com golfinho, foto de óculos escuros, foto de cima pra baixo pra mostrar o decote. Ah, cara, foto mais de lei é ciência sem fronteiras, mas quero fingir que sou rico. Foto em Paris, foto na Itália, foto no Coliseu. Foto do miojo que você comia todo dia não tem, né, filha da puta? Claro. Você vê. Aí depois saiu falando mal da Dilma ainda, né? Pois é. Se deu bem, tirou várias fotos e ainda saiu falando mal. Mas o... Eu acho que tem realmente o bingo, assim, né, da parada. Tem também os seguidores, as pessoas que estão lá pra arrumar seguidores de Instagram, né? Cara, é real, assim, é impressionante o número de gente que coloca... A pessoa não tem descrição nenhuma, é só um arroba e o nome dela no Instagram, assim. Uhum, ou então não, ou ela já liga até o Instagram, né, com a pessoa, tipo, me segue lá. Sim... Eu falo, cara. Geralmente é aquela ruiva Suicide Girl, cheia de tatuagem, 4,20. Então. Você vai dar um match nela, você vai seguir ela nas redes sociais. E com a autoestima lá no pé, né? meu lado em céu fala mais alto, eu fico bravo. Dou dislike e falo, não, isso aqui na. Porra, vai fazer propaganda em outro lugar, né? Eu tenho uma atitude tão de derrotado que quando eu mexia no Tinder, às vezes eu não dava. Eu dava dislike e eu falava, não, é muita areia pro meu caminhão. E dava dislike, foda-se, continua seguindo. É, mentalidade de derrotado. Com certeza foi um match sem querer, né? Vou desfazer antes dela pra não passar vexame. Vou desfazer. eu dava like no mesmo perfil que eu, assim, tipo, aquela descrição humildona, vida médio vivan, jovem adulto querendo se acertar na vida e tal. E geralmente quando eu vi que o perfil com certeza ia dar negócio, eu usava o super, eu soltava o super do Kyoko Sanagi lá, o super like. Ela da estrelinha lá. Especial, né? É, não, dava... Era... Você vai ficando tão bom de ler as pessoas que o super like saía e era tiro e queda, sempre funcionava. Ele é... O super like, ele é... Tipo, tem que ser guardado, né? É uma coisa meio triste, meio amor líquido do Bauman mesmo, assim... Ah... Sociedade neoliberal, estamos nos vendendo. Mas a gente se vende de um jeito tão, tão de nicho, tão interessante, que você realmente consegue achar ali o seu nicho. É até uma pesquisa, é um trabalho de pesquisa, de você, tipo, olhar as fotos, tentar ler né? Você olha as fotos para só. Não só para ver a pessoa, mas para ver se você encontra alguma coisa detestável nela. Que é tipo um perigo que você pode correr, tipo um filtro do político fascista, sei lá, uma pessoa fazendo uma suástica, sei lá, alguma coisa. Tipo a moça do que eu falei, né? tipo aquela história lá do episódio passado do neofascista querendo amar. Então, se você estiver ouvindo, moça, por favor, coloca aí um 88, coloca aí uma estrela de prata aí, não sei como, cruz de prata. Cruz de malta. Coloca alguma coisa aí, não fica escondendo que você é não, caralho. Seja sutil, seja fascistamente sutil. Tinha um menino que eu achei que era super meu perfil e tal, dei like, a menina começou a falar um negócio, tipo, de gordo, assim, de que eu odeio a gordo. Oi, não, mas foi uma coisa estranhíssima, do tipo, oi, bom dia, tudo bem? E aí, gostei da sua foto, seu sorriso é bonito. Ela, não, pois é, eu dei like, não sei porque você parece que você gosta de esporte, porque eu odeio gordo. Gente gorda, acho que tinha que morrer, né? KKK. Caramba. Que diabo? Por que essas pessoas estão entrando no mundo? Gordofóbica. Deu umas, tipo, foi tão aleatório. Várias vezes aconteceu isso, assim, de... Eu dá um match, vai trocar ideia, a pessoa solta opiniões que ninguém pediu, assim. Totalmente, igual o que o Wii falou da menina neonazista. De o Hitler é legal. Totalmente gratuito. Oi, vamos falar como Hitler era um gênio. Não, não vamos. Pois não, é. Vamos então. Blá, blá, blá, blá, blá. O que já é um mecanismo, né, de seleção natural. Básico, né, de que... Opa, psicopata, tchau. É, não, e tem outras coisas também. Uma coisa que me deixa muito puto, meu. É tipo, quando você vai trocar uma ideia com a pessoa, você deu um match, aí você vai trocar a sua ideia ali. Ô, oh, tudo bom, tal. E, pô, a pessoa é monossilábica, né? Aí é complicado, porque responde tudo com sim, não, talvez. É tipo, não, eu entendo isso como, tipo, beleza, não tá afim, tá ligado? Tipo, se arrependeu ou tá começando um ghosting aí, ok. Eu pelo menos entendo dessa forma. Fala, ah, e tem gente que fala, ah, não, mas peraí, é que eu tenho dificuldade de conversar, assim, tenho então, muita dificuldade. Então não usa aplicativo, né, porra? É, então tipo, porra, você tá querendo usar um aplicativo que você vai ter que conversar com as pessoas, você não quer conversar? Então como você acha que a pessoa vai... ter algum tipo de como você vai dar, sei lá, vai dar uma continuação naquilo, conversando ou conversando, tá ligado? Tipo, não tem outra forma. Eu tenho uma implicância também, que às vezes eu converso e acontece esse rolê monossilábico. Um dia eu comentei isso com uma amiga minha, ela falou, ah, eu e minhas amigas, assim, tem amigas que têm namorado e elas usam Tinder meio que pra... melhorar a autoestima, sabe? Não vai ficar com ninguém. Quer receber elogio, receber dick talks, né? Oi, linda. Ou mesmo acabou de terminar um relacionamento, tá arrasado, assim, e tal. E pra se sentir melhor, sabe? Pra melhorar a autoestima, conhecer gente nova que ela nunca mais vai trocar. Ela nunca... não quer nem encontrar pessoalmente, mas quer... curte o joguinho, né? É, não, teve colega nosso que fez isso. Tipo, tinha o Tinder instalado, tava solteiro... dava match com várias pessoas e não falava com ninguém. É só pelo esporte, né? Só pelo esporte. Eu falei, cara, show de bola, né? Tipo, ele tem milhares de oportunidades e ele não quer nada, né? Tipo, ele tá muito desgostoso pra querer tentar qualquer coisa, né? Não, mas ele tem namorada, né? Não, tipo assim, tem o cara que tava solteiro, mas tipo assim, o cara gostava da ideia de dar match, mas ele não. Ele admitia que nunca conseguiu sair com ninguém. Do tipo. Ela falava, pô, mas por quê? Ah, sei lá, não dava certo o papo e tal. Eu falei, não, talvez seja você que também não tá se esforçando, né, cara? E ter um mínimo de tolerância ali, de querer conhecer a pessoa e tal. E o Tinder, eu acho que ele é legítimo, né? Pra conhecer pessoas, assim. A gente falando desse jeito, parece que tá jogando terra em cima do... como se fosse o seriado de Chernobyl aí. A gente tá jogando terra em cima do reator aí, falando que é tóxico. Mas não, cara, eu acho totalmente legítimo. Eu, inclusive, meu relacionamento é Tinder, cara. De mais de um ano que eu tenho agora. Por, assim, total afinidade. A gente encontrou, trocou ideia e funcionou total pra mim. É uma pessoa, assim, que tem tudo a ver comigo, porque... tipo, a gente foi cavocando no mundo que é o Tinder, assim. Se eu fosse numa festa, num rolê aleatório de bar, talvez não conseguiria encontrar, sabe, com a cura, com fazer essa seleção aí. É, você vai ficando mais velho e vai ficando cada vez mais difícil, né? Tipo, você sai em menos rolê, você tem menos chances, né? Uhum. E emocionalmente pessoas... mais desgastado, sim. Você vai no rolê e às vezes não dá certo, você fica se sentindo mal, falando, pô, será porque eu tô velho? Será que eu tô ruim de papo? Será que eu perdi a manha, perdi o toque? O brilho no olhar, né? Não, aí tá ouvindo isso de vocês, tá sendo olho uma do tigre. Aula, porque eu tô aqui há 6 meses exilado, né, e aconteceram alguns encontros de Tinder, mas a maioria dos matches foram desastrosos, né? Eu dei match com uma menina que era furry, que ela gostava de... Meu Deus! Não, pelo amor de Deus, essa história tem que estar explicada, explanada. Ela foi de furry. Não, ela não foi de furry no encontro, mas a gente... infelizmente não chegou a ter um encontro, porque eu adoraria ver essa pessoa vestida de pelúcia, Mas tinha uma foto dela lá, vestida de husky siberiano, fofinha. Você ia sentir outro nariz gelado no fiofó. Só que dessa vez não era o animal. Exatamente. Será que essa é a minha vontade? Fica aí o questionamento, né? Eu acho que foi surpreendente dar match com uma furry. Eu tava até empolgado pra conhecer essa nova cultura. Mas ficou só nas fotos mesmo. A gente acabou não se encontrando. E um outro match que eu tive foi com uma brasileira que tá morando na Alemanha. Veio passar um tempo aqui. E ela tava fazendo couchsurfing, né? Ela tava ficando na casa de um pessoal que cedeu um espaço pra ela. E a gente saiu, foi tomar uma cerveja num bar anarquista, legal, comida vegana, não sei o quê. Subiu pra Fragtex. E a gente acabou... tendo um papo legal, né? Aí eu falei, pô, bacana. Aí ela falou, preciso sair agora, porque eu tenho que ir pra casa desse rapaz que vai me receber, mas a gente faz alguma coisa à noite. Eu falei, tudo bem. Aí ela foi pra um evento desse rapaz que ia receber ela, e eu não pude ir no evento, né? E aí ela resolveu que depois do evento a gente devia se ver. Eu falei, ótimo, não tem problema nenhum, vamos se ver. Aí ela voltou lá do interior, aqui, tipo, demorou umas 2 horas pra chegar até onde eu morava. Aí a gente tomou uma cerveja lá na minha sala, viu uns clipes e tal. Aí ela perguntou se podia ficar na minha casa. Eu falei, acho que tá correndo tudo certo, né? A gente já se deu bem no primeiro encontro. Ela veio pra minha casa depois da balada de madrugada, aqui no sábado. E agora ela quer ficar por aqui. Eu falei, ótimo. Aí fui dar o famoso bote, né? Chegou uma hora. O bote, é chegada a hora. Exatamente. O bote deu certo, a gente deu um beijo e tal. E aí depois disso ela ficou tipo, não, acho melhor não. Acho melhor a gente parar por aqui e tal. Tô saindo do relacionamento, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Ela falou, você se incomoda se eu dormir aqui? Eu falei, acho que não. E aí a menina basicamente usou o Tinder pra fazer um couchsurfing na minha casa, sabe? Perguntou. Quase uma atitude gatinha, né? É, exatamente. Foi uma atitude gatinha útil, né? Ela acabou dormindo em segurança com o match do Tinder. Eu fiquei um pouco incomodada, mas... E aí, depois disso, rolou essa insegurança, assim, pô, será que eu tô ruim de papo? Será que eu não tô deixando as coisas claras? Será que a língua tá sendo um impeditivo e tal? Porque só deu certo com a brasileira, e em vez dela da gente ter alguma coisa, ela só usou minha casa pra dormir, sabe? Eu já conheci uma menina, não, tipo, que começou a namorar um amigo meu, que ela contava que usava o Tinder pra almoçar na casa dos outros. Que ela era do interior, interiorzão, assim, deep, Minas Gerais profundo. Ela veio estudando na FMG, ganhava aquela bolsa aqui, mas a bolsa era muito michuruca. E a família era muito pobre, não mandava dinheiro. Ela não curtia a comida do bandejão. Aí comecei a dar match no Tinder pra almoçar na casa dos caras. Às vezes eu dava um beijinho, se achava que gostava dele. Às vezes simplesmente ia almoçar e fazia o cara e deixava o cara lá e tal. Assim... Tá funcionando? Deu bom pra ela? Eu acho totalmente legítimo. Eu tive um match no Tinder internacional que resultou em... Tava conversando com a moça e tava um papo meio estranho, porque eu tava só naquele papo preliminar de Tinder, né? Pô, o que você faz? Quantos anos você tem? Aquela coisa toda. E aí teve uma hora que ela falou assim, vamos conversar pelo Skype? Aí eu pensei, porra, isso tá meio errado, porque é tudo tão cedo. Beleza, vamos conversar pelo Skype. Entrevista de emprego. É, aí a gente tava lá trocando ideia, aí eu perguntei alguma coisa super banal, aí ela respondeu, estou tão molhada, aí eu fiquei, aí eu pensei, merda, vamos ver até onde a gente vai, aí do nada ela falou assim, então, a gente pode marcar de sair, mas eu preciso que você prove sua identidade, eu falei, beleza, abre a câmera aí que eu te dou um tchauzinho. Ela, não, acesse esse link aqui e bota seu cartão de crédito. Eu falo, meu irmão, vai tomar no seu cu. Ai, meu Deus. Te chamou a Tincel na alta, cara. Que nossa, isso? Nossa, cara. Não, aí eu falei, pô, meu irmão, sou brasileiro, cara. Tu não vai me enganar nesse scan aí, pô. Tu tá tentando de verdade? Aí o maluco me bloqueou. Poxa vida. Ah, caramba, você vê, é o perigo de você dar match com bot aí, né? Tipo. E acabar recebendo. Exatamente, começar a receber corrente no zap aí. Mas então, falar em da match com bot, qual que é o futuro, agora que a gente tá falando de relacionamento líquido, poliamor, monoamor, namoro com bot, japonês casando com videogame, onde que vai essa porra dessa construção chamada casamento aí? Eu acho que o casamento é uma instituição falida, né? Apesar da igreja insistir muito nisso, eu acho que é uma instituição falida. As pessoas que casam hoje em dia, sei lá, porque estão com muito dinheiro sobrando, porque senão é complicado, né? Mas... Tem o lance de você também querer um roommate, né? Uma pessoa pra dividir o aluguel. Uhum. O famoso juntar. É, uhum. Se juntar as escovas. E também, cara, porque é cansativo. A vida de Tinder, ela é interessante, mas ela é cansativa também, né? Requer uma mentalidade, uma disposição de dar match lá, conversar, sair, conhecer e tal. Aí você fica fazendo isso uma, duas, três, quatro, cinco. Lá pela sétima, oitava, você uhum. já... E aí você tá desgaste velho emocional também, muito né? grande. Desgaste se cada pessoa emocional. Em média tem três problemas, imagina se você conversa com 10 pessoas. São 30 problemas, cara. Eu sou um cara a favor da monogamia, que assim você tem que lidar com menos problemas. Tem a resposta do poliamor também, né? Do tipo... caras, então você tem uma nova... Você tem outras formas, né, de se relacionar. E assim, eu não condeno e tal, mesmo que eu não conheci muita gente adepta, né? Mas a melhor coisa é o que o próprio Pondé lá, o nosso careca, o velho careca da filosofia, ele fala, né? Quando eu encontro uma pessoa que curte poliamor, eu pergunto: qual de vocês é o saidinho e qual de vocês é o corno? Conheci um caso de relacionamento aberto e poliamor, que eram os dois meninos, assim, mais hipster que eu já conheci na vida. Isso era muito antes de poliamor ser modinha, isso era tipo 2009, sabe? 2010. Aí o casal lá e tal, tudo descolado, tudo moderninho e tudo. Ficava falando na mesa, assim, sabe? Igual o vegano, crossfitter, né? Oi, tudo bem? Oi, nós somos poliamorosos. Sabia que nós somos poliamorosos? Então, somos muito poliamorosos. Poliamoramos pra caralho. Tem um minuto pra falar sobre a poliamor, né? Exatamente. Porra, vegano, crossfitter e do poliamor. Fudeu, né? Caralho, é o cavaleiro do apocalipse. Aí foram lá, desenvolvendo lá seus relacionamentos, sei lá. Aí, um dia, começou em rede social lavagem de roupa suja de um e do outro... Falando que foi traído. Fui traído, não sei o quê. Ué, como assim foi traído? Não faz sentido. Aí vocês não tinham um acordo? Exatamente, tinha um acordo implícito que não contavam na história, que é... o relacionamento só é aberto se tiver num rolê, ficar com uma pessoa aleatória e eu ficar sabendo, sabe? Você não pode se envolver emocionalmente, ter duas pessoas que você se envolve emocionalmente. E parece que foi o que aconteceu, sabe? Sair mais de uma vez com uma pessoa. Aí cai nesse negócio que esse velho chato Pondé falou, de uma pessoa é o step emocional e a outra tá nem fudendo, assim, tá dando rolê. Quando precisa de um step emocional, vai procurar aquele outro, né? Aí ele, porra, aí não é poliamor, né? É, tem uma relação que é tipo... Famosa uma cilada. Uma tá muito afim e a outra não tá tanto, assim. E tipo, ok. Tipo, tem as suas... Deve ter outras regras. Deve ser mais bem dividido isso aí, né? A logística ainda não se prova tão, tão lógico. Acho que é tão difícil falar sobre uma saída pra esse lance de monogamia como é tão difícil quanto falar que existe um novo modelo aí que vai substituir o capitalismo, né? É uma bosta, mas tá acontecendo. Uhum. Eu acho que então, vai muito da experiência pessoal, né? De cada um, como é que cada um se desenvolve nesse negócio, cada um se resolve. Ficar com fórmula é difícil. Imagina, você casa e juntar bem, como é que você divide isso no poliamor? Igual que o Ita tava falando. Pô, tipo assim, você, sei lá, você comprou um imóvel, você vai dividir com 4, 5 pessoas, você vai dar mais pra uma do que pra outra, baseado em alguma coisa afetiva, sei lá, tipo, casamento meio que existe por causa dessas coisas, né, burocráticas da vida. Sim, é, você vai ter, você vai dividir coisas, você não vai dividir só emocionalmente, você vai dividir o espaço, vai dividir conta, vai pagar boleto e tal. E o que mais me bola do relacionamento poliamoroso, eu fico pensando no rolê de filho, né? Eu acho que pra alguém, pra algum relacionamento, sim, igual eu falei, você vê Baby do Brasil e Pepeu Gomes, que tinha aquele zen poliamor, as três viraram evangélicas radicais, né? Nossa, que falam que você tem que casar, sim, Sarah Shiva, é, falando que você tem que casar com virgem com 30 anos e tal, príncipe, princesa encantado. Mas assim, varão, eu não culpo, né? Eu não varão, julgo, né? A Sarah Shiva por causa da vivência que ela teve lá com os novos baianos, né? Não deve ter sido uma... Né? Todo mundo pelado. É uma resposta ao estilo de vida que ela foi exposto. É, ela, tipo, o filho de pais conservadores é radical e o contrário, né? Tipo, pais radicais, filho conservador. É engraçado porque eu tenho o meu escritório fica num prédio residencial, né? E aqui no andar de cima tem uma professora de yoga, ela é russa. E ela sempre convida a gente para ir para as aulas de yoga, muito simpática. Ela tem dois filhos, um deve ter uns 10 anos e o menino mais novo deve ter uns 5. E a gente quase nunca vê o marido dela, mas eu sei que existe. E aí ela contou outro dia que ele trabalha, né, pro governo da Rússia e tal, e que ela já mora aqui há 5 anos sozinha, e que ele só tá aqui de vez em quando, né? Mas atualmente ele está aqui. E a abordagem dela para convidar para as aulas de yoga é sempre muito agressiva, por assim dizer. Ela chega, olha, passando a mão no seu abdômen, olha, eu acho que até o verão, se você começar a praticar yoga lá em casa e apertando assim, subindo pelo seu torso, eu acho que você vai ficar muito melhor. Você consegue um corpo de verão se você for ter umas aulas de yoga lá em casa. O que que você acha da gente fazer uma caminhada? A gente pode ir, eu sou sua instrutora, a gente faz uma caminhada e pode ser só eu e você, não tem problema se você não quiser ir com mais pessoas e tal. E assim, ela dá todos os indícios de que ela tem um relacionamento aberto, mas eu tenho muito medo da KGB, saca? Exatamente. O perigo do cara ser o Putin aí, né? É, tipo... é então, cara. Vai tomar aquele cafezinho envenenado com césio, né? Não, eu acho melhor não. Acho que eu vou manter aqui meu sedentarismo. Não vou arriscar essas aulas de yoga com a instrutora russa. Será que a gente vai acabar todo mundo como japonês aí, casando com videogames? Eu acho que vai ser um eterno filme Her, né? Joaquin Phoenix, é isso? Nossa, meu Deus, que filme triste. Sim. A gente vai se relacionar com celular, vai se relacionar com máquinas, com travesseiros. Eu já tenho 4 travesseiros na minha cama. Mas algum deles tem cara de personagem feminino, de anime? Mangá? Ah, por enquanto não, né? Quem sabe aí não vira uma Sailor Moon em breve. Cara, pois é, cara. Ou então a gente nem chegou a comentar do relacionamento sugar, né? Adoraria ter uma sugar mama. Aprovo demais todas as pessoas que vivem esse tipo de relacionamento. Estou precisando de alguém para pagar meus boletos aí. Quem quiser aí se candidatar para essa vaga. Também estou precisando de alguém para limpar minha casa enquanto eu continuo com os meus afazeres. Sei que é fetiche para muita gente aí. Em troca, posso mandar minhas fotos, né? Meus packs de foto do pezinho aí. Meu pezinho 45 de quem jogou bola na rua até os 15 anos. Tu consegue uma grana com isso aí, viu? Você acha que não tem quem goste, cara? Internet é um mercado de nicho. Exatamente, cara. Pode até fazer negociar, né? Tipo, paga um boleto, ganha um pack do pezinho. Paga 2 boletos, ganha um vídeo de ASMR, né? Paga 3 boletos, recebe uma cueca suada pelo correio. Exatamente, você vai fazendo seus pacotes aí, né? Premium, standard, tudo. É, e é uma luta eterna pra não se tornar o velho fetichista, né, cara? Tipo, porque... É, vou aproveitar enquanto você é o objeto de desejo e não o desejante. E não o desejante. E aí, uma última mensagem pra gente fechar o programa aí. Fazer o encerramento. Eu gostaria de dizer que se você estiver desconfiando que seja amor, não é amor, é cilada. É, exatamente. Pam, pam, pam, pam, pam, parará. Olha, como mensagem final, eu não sei, eu acho que o Tinder é isso aí mesmo, a balada é isso daí mesmo, o poliamor é isso daí mesmo. Se relacionar é complicado, mas espero que vocês não desistam, tá chegando aí mais um dia dos namorados. Mas mantém em mente aí que se o Neymar consegue fazer os rolos dele, mandando aquele papo torto aí, isso não é propaganda de outro podcast, hein? Mandando aquele papo torto para as meninas, saca? E ele se dá bem, tudo bem que ele tem uma fortuna de alguns milhões aí, diferente de nós, redes mortais, mas se ele se dá bem, você também consegue, amigão. Força na peruca aí. É, exatamente. Mais uma vez, vamos lutar para não terminar preso dentro de casa, sozinho, né? Desejando casar com algum personagem da Nintendo. Vai ser complicado, mas acho que vale a pena também. Tem coisas positivas de conhecer pessoas e tal, e você vai... vamos dizer assim, é uma jornada, né? Quem sabe um dia toda a panela acha a sua tampa aí e as coisas funcionam. Então não desistam, jovens. Minha mensagem final é para investir em relacionamentos monogâmicos com furries. Porque um relacionamento monogâmico com furries nunca vai ser um relacionamento monogâmico. Vai relacionar com duas espécies ao mesmo tempo. Uma delícia. E só para não sair do personagem, eu digo para você ir tomar o Santo Daime pelo cu. Porque eu não sei porque que eu falei no primeiro episódio. Eu tenho falado todos os episódios no final que você deveria fazer um butt chugging de Santo Daime. Se alguém te chamar no Tinder pra isso, faça. Nunca entendi por que diabos eu falei isso, mas eu achei muito engraçado. Eu acho que eu vou fechar todo o programa assim agora. E a mensagem final também, a mensagem final das redes sociais, né? Estamos aí arduamente tentando produzir conteúdo pra você, jovem millennial, dar uma risada de vez em quando e esquecer um pouco da depressão. Esquecer aquele match desfeito do Tinder. Então, aquele ghosting que levou. Exatamente, esquecer. Ficou aquela mensagem no ar, ou então ficou... ou então a sua falta de emprego ali no LinkedIn. Então, assim... Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, @marginaisquânticos, Instagram também, Marginais Quânticos, tudo junto, sem acento. Estamos no Spotify, Música Jovem, curte a gente lá e tal. E sigam a gente, vamos estar presente em mais redes ainda e vamos estar produzindo conteúdo, meme, textão, o que vocês quiserem aí, mandem sugestões, comentem nas coisas. Engajamento, vamos, pessoal. O LinkedIn é um Tinder melhor que o Tinder. Eu já ouvi de algumas pessoas dizendo isso, porque tipo, se a pessoa tá sem emprego, ela vai ter um tempo livre pra tomar uma cerveja com você, né? E tipo, invista no LinkedIn, faça um bom currículo, coloca uma foto legal, e se você não conseguir emprego, provavelmente você consegue um encontrinho aí. Cara, eu já ouvi falar disso. O LinkedIn pra arrumar namoro. Vai, daqui a pouco tem gente querendo arrumar match no iFood, sei lá. Vai tentar fazer amizade com o motoboy. Eu gostaria de fazer das palavras do Julinho da Van as minhas. Usar o Tinder pro contato profissional e o LinkedIn pra paquerar. E, pô, o LinkedIn tem essa vantagem que se a pessoa tá desempregada procurando uma recolocação profissional, ela tem tempo de tomar aquele chopp contigo segunda-feira, 2 da tarde, meu irmão. Foda-se.